exatamente dentro dessa grande página bíblica evangélica que é o Sermão da Montanha de Jesus. Continuou Jesus falando aos seus discípulos: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o mesmo juízo com que julgardes também sereis julgados. Da medida de que usardes, desta mesma usarão para convosco, e ainda se vos pode acrescentar. Por que vedes o argueiro no olho do vosso irmão e não enxergais a trave que tens no vosso olho? Como podeis dizer ao vosso irmão: deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, enquanto tens no vosso uma trave, uma baliza? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e então podereis ver claramente para tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Não deis aos cães as coisas santas. Não lanceis vossas pérolas aos porcos, para não acontecer que as pisem e, se voltando contra vós, vos estraçarem. Não julgueis e não sereis julgados. Aliviai e sereis aliviados. Dai e Deus vos dará. Boa medida, recalcada, sacudida, extravasando, vos porão no regaço. Porque a medida de que usais, desta também tornarão a usar para convosco. Pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. Aquele que busca, acha. E aquele que bate, Deus abre a porta. Qual de vós dará uma pedra ao seu filho quando lhe pedir um pão? Ou se pedir um peixinho, lhe dará uma serpente? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai está no céu. Se um de vós tiver um amigo e o for procurar à meia-noite pedindo: meu amigo, empresta-me aí 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem à minha casa e eu nada tenho para oferecer a ele. E do interior, o outro respondeu: ora, não me amoles agora, a porta já está fechada, eu e meus filhos já estamos deitados, não me posso levantar para te atender. Eu vos digo que, embora o segundo não se levante para dar o que lhe é pedido por ser seu amigo, ao menos se levantará por causa da importunação e lhe dará quantos pães quiser. Qual de vós é o pai? E se o filho pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo mal, porque ainda estáis neste mundo, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que suplicarem. Tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-lhes também, porque nisso consistem a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que levam à perdição, e a maioria entra por ela. Mas estreita é a porta, apertado é o caminho que conduz à vida eterna, e poucos são os que acertam com ela. Então o homem lhe perguntou: Senhor, são poucos aqueles que se salvam? Jesus respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão entrar. O que sustenta a LBV é a própria força da verdade, que só a verdade sobrevive a tudo. Não adianta, só a verdade ficará de pé. Se não tivermos um modelo divino como aferidor de todas estas coisas, não temos um ponto de partida. É aí que está a LBV edificada na rocha eterna da verdade. É Jesus! E fora de Jesus não há nada certo. Fora do Evangelho não há nada firme. É areia movediça. Aqui, por exemplo, se fôssemos examinar ao pé da letra, imagine, não julgueis para não seres julgados. Porque com o mesmo juízo com que julgardes, também sereis vós julgados. À medida de que usardes, dessa mesma usarão para convosco, e ainda se vos poderá acrescentar alguma coisa. Aí o sujeito chega e diz: não, eu não formulo julgamento, porque o Evangelho proíbe julgar. Ah, meu amigo, então Deus tem de nós máquinas. Temos que ser fiéis e cabrestes. Tudo que o seu lobo mandar, temos que fazer, né? Como carneirinho do seu lobo. Não, Deus deu livre-arbítrio para funcionar. Deus deu o crânio para funcionar. O cérebro é para raciocinar, é para logicar. Não quer dizer que Jesus tenha proibido o julgamento. Por exemplo, eu vejo uma certa coisa errada e faço um julgamento: isso está errado. Por quê? E provo de acordo com o modelo divino. O que Jesus quis dizer foi no sentido moral, que a gente às vezes acha fácil dizer que uma mulher é assim, assim, assim, não tem moral, não tem dignidade. Como é que um homem pode julgar uma mulher se não conhece o que se passa na vida dela? Então, se ele não conhece o assunto, não dê palpite. Não se precipite em julgar pela aparência. Porque também, lá está no Evangelho segundo São João, o próprio Jesus dizendo: não julgueis pelas aparências, julgai pela reta justiça. Olha aquele homem assim, assim, não vale nada, não vale o que come, não presta. Você conhece a vida dele por dentro? Se você não conhece, não julgue o homem, porque você está laborando em erro. É isso que Jesus proíbe, é o juízo temerário. Um julgamento sem conhecimento de causa. Que muita mulher que parece leviana é honesta. E muita mulher que parece honesta é leviana. Muito homem que parece caráter ilibado. Isso aí, ouve a cada passo no rádio, caráter ilibado. Uma honestidade intocável. E se não for intocável? Às vezes o homem que parece honesto é um crápula. E o que parece um crápula é um homem honesto. Deus não deu a nenhum homem o direito de julgar o seu próximo sem conhecimento de causa. que mesmo com algum conhecimento a gente entra pelo cano. Quem é que sabe o que está dentro de cada um? Tem que ter o poder do Cristo. Por isso, quando muita gente está interessada em atacar uma pessoa, fico a favor dela. E isso é da minha natureza. Quando eu vejo muita gente querer jogar pedra, eu digo, é com essa que eu vou. Essa pessoa pode ser uma criança, uma moça, uma mulher, um homem, um velho, seja o que for. Quando eu vejo muita gente interessada em apedrejar, eu me lembro da mulher adúltera. Tá bem, ela pecou. Mas Jesus disse, tá bem, ela cometeu adultério. Mas só pode apedrejar quem estiver sem pecado. Quem nunca adulterou, quem nunca pecou, atire a primeira pedra. E o que foi que aconteceu? Todos foram saindo de fininho, a começar pelos mais velhos, porque quanto mais velho, mais carregado de pecado. Oh, por quem sois? Quanta pureza imaculada, o que é esse mundo? Pelo contrário, os que mais se apressam a julgar o próximo é que são os mais pecadores, estão procurando despistar. Você vai lembrar uma moça que estava me vendo outro dia. Até papai dava os fora. Quando ele queria olhar uma mulher rebolando, dizia assim, olha só que pouca vergonha. Espia só! Era para dar mais tempo de olhar. É, pois é. E se não criticasse, eu podia olhar outra vez. De modo é que não difameis. Não julgueis ninguém sem provas. Lembrai-vos de que também alguém vos difamará. Porque se tiverdes mais um pouquinho de luz espiritual, então ainda se vos acrescentará julgamento. Então, se não quereis ser difamados, não difameis. Se não quereis ser apedrejados, não apedrejeis. É essa a palavra de Jesus. Agora, julgar no sentido de apontar um erro, como eu estou fazendo agora, isso é pecado. Eu estou alertando meus irmãos para que a tempo corrijam um erro grave que vai trazer consequências funestas. Ninguém pode julgar seu próximo, somente Deus. Reparem bem que as pessoas de boa índole não condenam ninguém, mas as que estão sempre arranjando condenação, olha só, que pouco vergonha, olha só como ela anda, olha só como ela se veste, olha esse camarada, olha aquele outro. Sai da frente, sai de baixo. Estão querendo despistar. Porque quem é honesto nem sabe o que é, aquilo é tão natural, tão... é como o santo não sabe o que é santo. Mas aquele que acha que é santo, rapaz, o negócio está muito feio. É, quanto mais iluminada uma pessoa, mais compassiva diante dos fracos. Se compadece dos que caem e procura levantá-los, que isso é que é certo. Não é jogar no abismo. Condeneis e não sereis condenados. Este é que é o âmago da questão. É não condenar. Aquele que condena, tem prazer em condenar, será condenado. Pedi, dar-se-vos-á, buscar e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então, Jesus faz esta comparação. Você é mau porque ainda está neste mundo. Basta estar neste mundo para ser mau. Isso é um mundo muito atrasado. Mesmo que a gente queira ser bom, não pode. Porque se for, todo mundo abusa. Essa é que é a verdade, então a gente tem que ser mau. Não lanceis pérolas aos porcos, não deis aos cães as coisas santas. Então a gente, mesmo quando é bom, tem que fazer cara de mal, senão entra pelo cano. Todo mundo abusa. Essa é a verdade. Abusa mesmo, em nome do Evangelho, em nome de Deus, que todo mundo quer. Então a gente tem que fazer a cara do durão. Se Senão eles abusam mesmo. É só a gente demonstrar um pouquinho de fraqueza, pronto. Um fraco rei faz fraca, forte gênios. E nessa eu não vou, não. Prefiro contrariar. Mas procuro é manter o barco na sua rota até o fim. Se teu filho te pede um pão, tu não lhe dás uma pedra? Vais mesmo buscar o pão que o garoto está chorando? Se ele te pede um peixinho para comer, não lhe darás uma cobra? Como é que Deus vai fazer isso? Se o homem é mau, não faz isso com seus filhos? Como é que Deus vai fazer? Deus é melhor que qualquer homem. Ou não é? Qual é o pai que, se o filho pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vossos pais celestiais lhe dará o Espírito Santo. Isto é, além de dar tudo, ainda dá um protetor, um anjo da guarda. Vejam bem como Deus é bom. Além de dar a inteligência, o raciocínio, a consciência, ainda dá um anjo da guarda que dá um sinal de cuidado, menino. Cuidado que você vai levar uma cubeca. Cuidado, menino, não entre pelo cano. São as intuições que cada um recebe. Então Jesus estabeleceu a regra áurea, a chamada regra áurea. Tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, fazeis também. O que é que você quer? Que todos gostem de você? Goste dos outros. Você quer ser amparado? Ampare. Quer ser amado? Ame. Quer ser ajudado? Ajude. Do contrário, você não será ajudado, nem amparado, nem amado, porque essa é a lei. Estes são os profetas. É a porta estreita. De fato, é tão fácil fazer o mal, fazer o bem já dá trabalho. Mas é essa porta estreita que leva ao céu, isto é, a paz interior. E os maus não a terão, porque quem transgride as leis eternas de Deus nunca terá felicidade, com dinheiro, com poder político, com amigos não sei onde, não adianta, não terá a paz interior. Esta somente Deus pode dar àqueles que fazem o bem, que entraram pela porta estreita, na estrada estreita, mas terão paz para todo sempre. E essa é a vida do legionário da boa vontade. O legionário sabe, só será dada paz aos que têm boa vontade, isto é, aos que procuram fazer o bem. Esses terão paz que somente Deus pode dar. Então viva ele viver!